cegueira e do pecado, aprisionado em meio às trevas a vagar. Na idolatria e no engano me encontrava, santo de barro me ajoelhava pra adorar. Por longos anos eu perdido caminhei, longe de Cristo, cego na escuridão. Porém do céu a mão divina me alcançou e me arrancou da falsa religião. Mas foi na Assembleia de Deus, a Igreja Santa que Jesus Cristo fundou, que está firmada na palavra do Senhor. Foi nessa igreja que Jesus me abençoou. Mas foi na Assembleia de Deus que o Evangelho de Jesus em mim entrou. A luz de Cristo as densas trevas dissipou. Foi nessa igreja que meu Deus me colocou. Deus não habita na falsa religião, que aceita toda sorte de depravação, que apoia lésbica e homossexual, o adultério e a prostituição, e que adianta ter milhões de seguidores andando em trevas, errando caminho do céu. Deus não aceita amizade com os imundos. Meu Deus é santo, a sua palavra é fiel. Mas foi na Assembleia de Deus, a Igreja Santa que Jesus Cristo fundou, que está firmada na palavra do Senhor. Foi nesta igreja que Jesus me abençoou. Mas foi na Assembleia de Deus que o Evangelho de Jesus em mim entrou. A luz de Cristo as densas trevas dissipou. Foi nesta igreja que meu Deus me colocou. Advogado, somente Ele é quem pode te atender. Ave Maria não pode rogar por nós, porque Jesus jamais lhe deu este poder. O purgatório é ensino mentiroso, pois só existem céu e inferno para escolher. Depois da morte não tem reza que dê jeito, somente em vida poderás te arrepender. Mas foi na Assembleia de Deus, a Igreja Santa que Jesus Cristo fundou, que está firmada na palavra do Senhor. Foi nessa igreja que Jesus me abençoou. Mas foi na Assembleia de Deus que o Evangelho de Jesus em mim entrou. A luz de Cristo as densas trevas dissipou. Foi nesta igreja que meu Deus me abençoou.